Até a próxima. E para os sinalizadores. Cliente Alfa aqui, no parte 3, 06, fica atento, 576. Dá um momentinho só. Rio 5972, desça para 3.000 pés, com 1.021, reduz a velocidade para 209. Chamou o Rio 5972? Afirmativo, desça para 3.000, reduza para 209. Reduzindo 209, descendo para 3.000, Rio 5972. Instalador Azul 423, para pushback, funcionamento, ponto 03. Azul 4325, ciente, aguarde para o push. Aguardando, 423. ...972, vetor radar para sequenciamento, curva direita para 230, limitado pelo localizador. Direita 230, limite ao lock. O senhor quer que reduza mais? Mesmo reduzindo, será necessário um vetorzinho. Você escuta. Direita 230, mantendo 200 nós, Rio 5972, limite ao lock. Voo 5595, passando externo. CV 5595, traficando estado, livre de pouso, pistão no zero, vento no 90 graus, 07 nós. Livre pouso, trepo. Ex Salvador, Oxalé 6201. A posição 7, a informação alfa para cópia. Sené 6201 no ciente, aguarde cópia. O ciente está aguardando a cópia, é por gentileza, poderia adiantar a saída. Dael Leda Bridge. Dael Leda Bridge, é ciente 6201. Centro 2224, chama agora o centro Recife, 12685, alterno 2545. 2085, 2545, bom. Sené 6201 no pronto cópia? Matinho 6201 no pronto para cópia, prossiga. Para o Galeão, autorizado 360, virou peso do 10, decola da pista no 0, primeira curva direita, saída da El Leda, pois Leda Bridge, controle 120, decimal 8 e transponder 5124. O Oxalé 6201 no ciente. Por gentileza, o nível autorizado está acima do nosso máximo e é negativo RNAV nessa condição. Por gentileza, poderia verificar? Ciente, assinei 6201, aguarde cópia. Salvador 3305 da TAM, pushback, acionamento no meia. Na 3305, livre puxa, acionar reposta táxi. Portará. É 6201, na escuta? Poderia informar o nível e a rota que consta no seu plano? Nosso plano está constando nível 300, inicialmente, saindo de Salvador via Arbor, Block, Esmap, Lúvito, Barbacena, Toquim e depois Galeão. Ciente, acionei 6201, aguarde, vamos verificar, aguarde cópia. Ciente, 6201. Qual fatal de intenção de pouso na 10 ou na 17? 10. Sente. 35 para o Ciro? Mas estamos ainda aguardando o operador de Ciro, se a senhora puder entrar em contato para nos ajudar. Sente, azul com a 235, aguarde. 355-595, livrou. 355-595, no solo ao 09, divide pela direita. Táxi via Alfa Kilo, pátio 3, gate 04. Alfa Kilo, pátio 3, 5, 5, 9, 5. Por JLS Bravo Santana. Rio 5972 para o Lock, esquerda 1 no 60. Esquerda 1 no 60, Rio 5972. Isso é para 2000 metros. 2000, 5972. Agora já fica afastado da prova. Preciso, senhor, aguarde para o posicionamento agora. Ok, aguarda, senhor. Bravo, Alphatão, chame Torre no 895, então, boa noite. Torre 1 no 895, obrigado, bom trabalho. Torre Salvador, muito boa noite, Papa Romeu Bravo, Alphatão. Bravo, Alphatão, que legal no 021, continua a aproximação, reposta no externo, baixado e travado. O Bravo, Alphatão, já está com Full LF, o trem de pouso é fixo. Gente, reposta passando externo. Reposta passando externo. Salvador, tá 3305, pronto para o tanque, 81 a bordo, 415 Natal. No 3305, táxi via Fátio 1 no Índia Alfa, reposto pronto no ponto de espera, da 1 no 0, da 3305. Fátio 1 no Índia Alfa, pode passar a próxima, ponto de espera, 3305. Localizador, Rio 5972. Ciente, 5972, complete o LS. Infelizmente hoje chegou como número último aí da aproximação, né? Não deu sorte, mas outro dia a gente compensa aí. Chame Torre 11895. Sem problema, tá sempre à disposição. 118 95. 95. 70 graus, 129. E me close pro grau, Satan. Torre Salvador, é o Rio 5975. Rio 5972, que é legal no 021, continua aproximação, reposta, está uma baixada travada. Confirmado, é o 95972, reportará, Rio. Gol 1074, chegou acionamento na 2. 1074, sente, aguarde para o push. Guarda. Azul 4235, livre push acionar, reposta táxi. Livre pushback, acionamento, azul 4235. Alfa Tango no solo azul no 5, limpeza pela direita, confirme pátio. Tango André da Mata. Ciente, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso no pátio principal, Bravo Alfa Tango. Saída direita pela Alfa, reportando para Juliette para ingresso. Salvador, Tango 3305, ponto de espera pronto. Tango 3305, ciente, mantém o ponto de espera. Mantém. Novo 72, confirme baixado e travado. Baixou e checou. Rio 5972, livre pouso, pistão no zero, vento no 70 graus, 08 nós. Livre pouso no zero, Rio 5972. Torre Salvador, azul 4235, acionado com 97 a bordo, autonomia 3 horas e 10, alterna Galeão, pronto para o táxi. Eu confirmo a pessoa a bordo. 97, 97. Azul 4235, táxi via Pátio 1, Índia, Alfa, do ponto de espera, reposto pronto para decolagem azul 4235. Autorizado, táxi via Pátio 1, Índia e Alfa, azul 4235. Prova Fatango, autorizado ingresso na Juliette, táxi via Pátio 1, Lima, Mike, Quebec, na Quebec, reporte para cruzamento da 235. Cruzando no 735, corrigindo. Tô faltando corrigindo, só para o cruzamento da 1, repasse na Quebec para o cruzamento da 1 no 735. A Lima tem pistão no zero. A Lima tem 3305. O 074, puxa acionar e reposta táxi. Livre, agora dois, 074. 972 no solo, azul no 8. Limpeza pela direita, táxi via Alfa Kilo, Pátio 3, atende para os sinalizadores. Alfa Kilo, Pátio 3, atenta. Isso, 972. Autorizado decolagem pistão no zero, vento 190 graus no 09. Azul 4235, ali mantém pistão no zero. Ali mantém pistão no zero, azul 4235. Tango, autorizado o ingresso na pista 1735 para a base da Bata, reporte levando pista, Bravo Alfa Tango. Quatro. Afirmativo, se eu vou ingressar na pista, é ao lado do pátio 4, é o último pátio. 5, decolar 220, chame o controle 120, decimal 8. 208, boa noite, centro 3305. Salvador, chanel 6201, já teria nova clínica, a pronta conta. Chanel 6201, a nova saída seria Arbor, após Arbor direto. E seu nível de voo 280, aguarde cópias. Jamo. Por hoje, Jamo, obrigado. 5, aguarde fazer colagem. Vai dar, tá tudo aqui. Azucua 235, autorizado a decolagem pistão no zero, vento 180 graus, 07. Autorizado a decolagem, azul 4235. Pegou no zero, fez 4 para o táxi. 113 a bordo, 4 horas de autonomia, treinando o galeão. 74, táxi via Pátio 1 no Índia Alfa, reporte para o ponto esperado no zero. Pátio 1 no Índia Alfa, reporte para o ponto esperado. Bono 074. Salvador, Chanel 6224, paciente da Alfa, 300 próximo. Chanel 6224, sente, aguarde cópia número 2. Confirma a saída prevista? O Caracaju. Tá. Azul 4235, decolar 222, chame o controle 120, decima 8. 208, boa. Chanel 6201 no pronto cópia? Pronto cópia, 6201. Chanel 6201 no pro Galeão, autorizado 280. Rota ESMAP, DCT Lufto, após confirmada do plano. Sai, decolar 120, primeira curva à direita, saída Arbor, direto. Controle 120, decima 8, e transponder 5124. Decolando da 10, primeira curva direita, saída Arbor, depois DCT Smart Lúvito, conforme a rota do plano 208 é o controle. 5124, transponde 6201. Chanel 6201, no conhecimento correto, pode plano para posicionamento. Sente, 6201. Ponto 010, pronto, segundo 074. Segundo 074, a linha mantém pistão no zero. A linha é mantém, segundo 074. Chanel 6224, pronto, cópia? Cópia. Chanel 6224 para Aracaju, autorizado 190. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, sai da Puca. Após Aracaju, controle 120, decima 8, transponder 5167. Autorizado, nível 190 para Aracaju, pista 10. Primeira curva esquerda, Puca, Aracaju. Nível 190, transponder 5167, controle 1208. Sinal 6224 com fechamento correto, após pronto para posicionamento. Alfa Mike, sente, prossiga. Mike, Alfa Mike, do gate número 8, solicitando autorização de reboque para o pátio remoto. Do gate 8 para qual pátio? Alfa Mike, confirme, do gate 8 para qual gate? Qual? O gate número 12, remoto. Sente, aguarde para o início do reboque, Mike Alfa Mike. Ok, sim. Bono 074, autorizado decolagem pista no zero, vento no 80 graus, 089. Iniciando com 074. 3305, chame agora Recife 12685, boa noite. 2685, 3305, obrigado. Bruno 074, decolado 2000, me controle em 208. 208, 774. Tony, boa noite, Bruno 074, passando o meu pé, saída da EO. Bruno 074, contato radar, subou 360, pro hoje, Leda. Está presente, Leda ao 360, 074. Torre Salvador, o Chanel 6201, para pushback acionamento. Chanel 6201, gente, aguarde para o push. Aguardando. Do taxi Robafio 84. Do taxi via Hebron, India and Alpha report ready for takeoff to tower. Frequency 118.95. Yeah, get the unit and Alpha and we'll call tower 118.95. Ready to departure Robafio 84. Total 99508 320 Salvador, seguinte da Alfa, para a operação. Total 9908, seguinte, eu quase copo. Chanel 6201, cuidando com a equipe de solo, que após a passagem da aeronave da Air Europa, a sua retaguarda, livre puxa acionar reporte táxi para o Chanel 6201. Ciente, após a aeronave Air Europa, na retaguarda, livre pushback acionamento 6201. Chanel prossiga. Ok, eu vou falar com a infra-aero aqui, normalmente fica o pessoal responsável para fazer essa comunicação, mas eu vou falar com a infra-aero aqui e verificar com eles, ok? Tá, Guarulhos, autorizado 320, veio o piso 16, decolada pista no zero, primeira curva à direita, saída da El, Leda, após Leda foi bridge, controle no 20.8 e transporte 5172. Para ver se tem como ir pegar vocês aí, ok? Total 908, procedimento correto, postpondo para posicionamento. Estamos pronto para posicionamento. Essa madeira, o total 908, está pronto para posicionamento. Puxa aqui uma resposta, tá? Total 9908. Another tower, Alloy Europa 084, holding point runway 10. Europa 084, cleared lineup, take off runway 10, wind 200 degrees, 07 knots. Careful take off runway 10, Europa 084. No 074, chame Recife em 125, no termo 3325. Gentileza, confirma a primária. 125, decimal 1. 5, 1, obrigado, boa noite. Affirmative, clear, take off runway 10, wind 200 degrees and 0 knots. Clear, take off runway 10, Europa 084, clear. Rocha 6224, solicita acionamento na posição, tá? No, na posição 1. Direcionar reporte para o push, o acionamento 6224. Acionamento 6224.